move as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa no azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, sentir teu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz o teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizonte o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu, de sentir teu calor e ser poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva.